Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast. Eu sou o líder Sam e hoje vai ser um dia nostálgico. Eu sou o Basquens e eu tô com sono demais pra pensar numa frase. É isso aí, pessoas, otakus e gamers, vamos fazer um pequeno grande Flame War. Só que agora é o quê? Um Flame War do bem esse. Nós vamos falar um tema muito legal hoje. Vamos tratar do quê? Você lembra aqueles jogos antigos? Aqueles jogos bem antigos, os clássicos. Sim, e vamos pegar o que hoje em dia muitos, assim como o Leader Sun, adoram platinar, adoram pegar, fazer as conquistas nos jogos, certo? Certo, com certeza. Então, que tal a gente pegar esses jogos antigos e tentar pensar algumas conquistas neles? Seria uma coisa muito boa, nossa, seria? Porra! Então, o tema do cast de hoje é os jogos antigos, como que eles seriam platinados, o que eles teriam de conquistas, de achievements, de troféus. E esse é o grande tema do OtaCast 4. E aí, Baskins? Bom, eu acho que vou começar falando sobre um jogo clássico que com certeza teria conquistas, que é o Mario. Com certeza! Nossa! Teria, nossa, muita. Por exemplo, cada mundo. Passou um mundo, ganha conquista. Sim. Pegou 100 cogumelos vermelhos, ganha conquista. É, liberou todos os bloquinhos amarelos, todos os bloquinhos verdes, todos os... sei lá. Os vermelhos. Os vermelhos, todos, né? Que são aquelas interrogações, né? Pega todas as moedas do Yoshi. Sim. Sim. Termina uma fase com o Yoshi diferente. É, quando você já vai pro aquele mundo All-Star, né? É. Você vai pegando cada Yoshi, dá uns atributos, né? É só o Yoshi que voa, cara, era muito foda, mano. Era o roxo, né? Era o roxo, era o azul escuro, não é? É o azul escuro, é. Ele a voa. Mas então, já que o Baskins ele falou do Mario, Super Mario World, então o que nós poderemos já definir de conquistas, de troféus, de achievements pro Mario? O que vocês acham que seria assim um achievement indispensável? Matar o Bowser no damage, cara. Boa. No damage, mano. Então tem esse que aí ter, seria o primeiro achievement, é o mais top, né? Matar todos os inimigos em todas as fases. Sim, é boa também. Terminar o Mario World em meia hora? Terminar em meia hora. É que assim, com certeza os achievements iam ser bem mais difíceis do que o de hoje, né? Ah, sim. Porque hoje em dia, se você parar pra pensar, os achievements, eles não são algo que... Alguns sim, é uma coisa que você precisa se dedicar muito, mas não é aquela coisa tão desafiadora como era você terminar um Super Mario World. Eles eram muito mais difíceis porque muitos você não podia ter a opção, não tinha checkpoint. Você jogava e você ia enquanto durava a sua vida. Agora nos jogos atuais dessa geração, o que acontece? Você não, praticamente você não tem essa de ter uma vida, você vai jogando. Não, essa é verdade. Mesmo os jogos hoje em dia sendo casuais, hardcore, todos são bem mais fáceis do que antigamente, né? É, com certeza. Eu tiro um grande exemplo, quando eu joguei o grande jogo aí que todos adoram, principalmente do Xbox, né, que ele é exclusivo, que é o Gears of War. Eu joguei o 2. Eu comecei, eu falei, caramba, é aquela coisa meio... Você até conseguir saber como que funciona a jogabilidade, você vai apanhando um pouquinho ali. Pô, eu tô apanhando. Daí você vai aprendendo. Em menos de 15 minutos, você já domina toda a jogabilidade. É uma coisa... É fácil. Não é aquela coisa você pegar e jogar um Duke Nuke, que era aquela coisa mais presa, o controle. Você tinha que ser mais preciso pra atirar. É muito diferente. E é outro que merecia um monte de troféu, né? Nossa, sim. Vamos fechar aqui o Mario, então. Então, primeiro aí, um achievement... um indispensável seria ganhar do Bowser sem perder... Sem tomar nenhum dano, né? No damage nele. Ou, sei lá, talvez terminar o jogo sem usar continue, uma coisa assim. Sem usar continue. Com certeza isso aí seria muito complicado. Principalmente no Mario, no Super Mario World. Muito complicado mesmo. Que tem fase ali que você, querendo ou não, você tem que se arriscar. Você fala, pô, ali embaixo tem determinado item. Ah, vou tentar pegar aquela pena, vou descer ali, pegar a moeda do Yoshi. Você tenta e erra, você acaba perdendo uma vida de besteira. É. Prefiro morrer do que perder a vida. Exatamente, já dizia o poeta X-Espírito, né? Ah, mas tem que dar pra você zerar o Mario se usar continue. Porque você vai lá naquela primeira fase, aí mata a tartaruguinha e ganha uma vida. Tá, de celeste. Uhum. Aí 99 vidas e gol. Aí quando tá pegando todas as vidas, volta lá, pega mais vida. Sim, tem como você fazer uns esquemas, né? Mas é algo que não é tão fácil. Ah, mais ou menos. Meu irmão nem jogava direito e se conseguia fazer vida infinita naquela fase da centopeia. Ah, aquela fase lá dá pra fazer. Só ter paciência, né? Isso, e precisão e saco. É, diga-se de passagem. Certo. É, então Mario, o Super Mario World seria um dos clássicos aí que merece os achievements, né? Antes de nós falar dos próximos jogos, deixa eu só comentar uma coisa que é interessante, né? Esse negócio de pegar jogos antigos e colocar troféus nela já vem acontecendo. Ah, sim, principalmente na PSN, né? Isso, eu esses dias, não, melhor, assim, minto, na semana passada, eu ganhei o pacote da PSN da Genesis, né? Certo. E vem 6 joguinhos dele, vem o Sonic 1 e o 2, o Golden Axe, o Street of Rage 2, aquele Comics... Como que era? O Comics Zone? Isso, e o Altered Beast. E nossa, todos eles têm troféu, cara. Não, é uma boa, e principalmente, ó... Comic Zone, pra quem ainda não jogou, não teve a oportunidade de jogar, nossa, é muito bom esse jogo. Jogão, cara, é muito engraçado, meu. Sim, ele é engraçado, né? O cara, ele é um desenhista, é um roteirista e desenhista, né? O vilãozinho da história pega lá, joga ele dentro da própria história. Então, todas as fases, os desafios são envolvendo páginas, né, de um comics mesmo. É da hora, meu. Porque tem umas conquistas meio estranhas, que nem, por exemplo, tem uma que você tem que usar o rato. Você pega um rato no meio do jogo, você tem que usar o rato. Você já ganha uma conquista. Ah, sim. Ah, é, que você pega e você guarda ele, teoricamente, sei lá onde, você abaixa e pega o rato. Daí você vai perto, tem uma parte lá que é pra você... Acho que... Tem que fazer alguma coisa com ele que agora eu não vou lembrar. Você vai e solta o rato, né? Tipo, ele vai lá sendo baratinho e já continua. É, pra abrir alguma parte na fase, né? Isso. Sim, esse aí, então é. Só assim. Então acho que pensando meio que nesse tema aí que nós escolhemos, os consoles de hoje estão vendo que o quê? Esses games antigos, eles mereciam e merecem achievements, eles merecem o quê? Ser relançados para que os gamers de hoje, eles possam estar desfrutando de o que eles utilizavam naquela época, e quem não conhecia vai passar a conhecer, porque está disponível. Então na PSN, igual o Líder Samar falou, tá de graça. Só vai lá e baixa e tem disponível aí vários jogos clássicos para poder jogar. É, uma iniciativa boa. Ou que nem no caso, ele tem jogos antigos que, na minha opinião, merecia um belo do remake, uma versão em HD, uma coisa assim, cara. Sim. Que nem, pode não ser novo. Pra mim, porque foi assim, foi o jogo que me introduziu nos RPGs, foi o Final Fantasy VII. Certo. Tem aquele velho boato, né, que vai ser uma versão pra PS3, um remake muito louco, e fica só na promessa. Mas se saísse, cara, estourar em venda. Com certeza, eu compraria um Play 3 pra poder jogar. Então, eu acho que o pessoal deveria investir em pelo menos nos jogos clássicos. É uma saída, né? Porque às vezes o mercado não tem como ficar só criando jogos novos, né? Tem que voltar, olhar o passado e, pô, vamos tentar arriscar aqui relançar tal jogo, né? E aí, você imagina um Granger com os gráficos desses? Nossa, desse? Sim, nossa, ia ficar, cara, muito bom. Certo, então vamos voltar aqui ao nosso tema de achievements. Agora eu tenho uma... Vamos voltar um pouquinho no tempo aí. O Baskins, ele falou do Super Mario Bros. Eu vou falar um pouquinho aí dos jogos de Atari. Um dos jogos de Atari que... Nossa. Um dos jogos de Atari que com certeza seria muito fera assim se saíssem os achievements seria o famoso Pitfall. Nossa, cara, meu, dá pra pôr muito achievement ali. Ah, você tá andando, de repente vem aqueles cubos pixelados lá que ele encosta e você, tipo, só perde aqueles score lá, aqueles, uhum, aquela pontuação, não faz nada, né? conseguiu pular dois e não tomou nenhum, teoricamente, dano, um achievement. Daí tem lá o laguinho, ah, o laguinho abre, o laguinho fecha. Ah, você conseguiu saltar o lago enquanto ele tava abrindo ali, ah, ganhou um achievement, sei lá, tipo, long jump, sei lá. Dá pra colocar muito, muito achievement. Ah, tem o cipó e tem os crocodilos lá, ah... Se você cair na boca do crocodilo do meio, você ganha um achievement, sei lá. Nossa. Tipo, easy food, sei lá, tipo, dá pra colocar muito achievement, cara. Não, mas a minha platina tinha que ser mate o escorpião, mesmo não dá pra você matar. Não dá pra você matar, né, que ali você não mata ninguém. Pega um glitch do jogo, né, que sei lá se tem ou não, mas... complicado. Eu lembro das histórias que os caras falavam que dá pra você pular por cima dele. Eu nunca tentei, nossa, cara. Porque eu tenho. Eu até tava dando uma olhada, que a gente, eu e o Baskins, nós estudamos juntos, né? Daí tava procurando os vídeos lá clássicos pra fazer uma montagem lá. E acabei achando um vídeo. Não sei se é verdade ou não, vou até buscar aqui pra colocar no post do cast. Meu, é literalmente o final do Pitfall. O cara consegue chegar no final da tela. Passa tudo lá, consegue chegar, pular uns pular umas serpentes, aquelas najas negras, consegue fazer todo o percurso, chega no final da tela pro lado direito, ele chega lá, o jogo fica um tempo congelado e fica tudo preto. Nossa, cara. Sei lá se foi um bug, se foi uma montagem, ou se realmente ele andou tanto na fase que chega uma hora que não tinha mais o que o programador ele fez no jogo, não tinha mais e travou. Eu vi isso uma vez numa revista, mas não era sobre o Pitch, era sobre o Pac-Man. Se você vencesse 37 mil fases, chegava uma hora que a tela travava. Nossa. Aí acabava, falava que era o final do jogo. Já faz tanto tempo no videogame ligado, velho, que não... Você precisa de um gerador, né? Eu não sei se o cara testou no emulador, não sei, eu sei que saiu até, acho que ou foi na Ação Games ou foi no Super Game Power na época. Nossa. Tinha lá a reportagem do cara que jogou 37, falei, meu, que saco que o cara teve pra jogar 37 mil fases, velho, daqueles bonequinhos, mano. É complicado, tem que ter muito tempo. Você também pode fazer um script aí pra jogar sozinho e tá passando as fases, né? Ah, sim. Vai já no emulador, só no save state, já era, velho. É, só jogar alguns anos aí. Né? Né, complicado. Beleza, Pitfall. Esse seria um jogo aí que eu... Um dos primeiros que eu joguei na época do Atari. Eu acho que ele merecia, sim, os achievements. Alguém lembra algum outro jogo aí da era do Atari ainda? Do Atari eu falaria do lendário Enduro, né? Nossa, Enduro, nossa senhora. Jogue meia hora seguida, meu. E você ganhou o troféu, mano. Nossa, você já ganhou, tipo, um grande troféu, né? Porque, tipo, você já ia chegar, tipo, jogou meia hora seguida. E conseguiu lá manter, conseguir, tipo, aquelas bandeirinhas verdes, né? Aquele sonzinho lá, vai indo e tal. Nossa, cara, aquilo lá demorava. Você tinha que jogar muito. Nossa, eu lembro que eu ficava aqui, eu ficava na frente daquilo um tempo, cara. Nossa, meu, eu não consegui jogar mais que acho que dia e noite, né? Que ele vai começa de dia, daí vai passando no estágio de neve lá, tudo mais, anoitece e depois ele amanhece novamente. Uhum. Eu joguei acho que no máximo 3 vezes até completar esse ciclo, não consegui jogar mais que isso, cara. Ah, jogava pra caramba, cara, ficava lá jogando que deu um louco. Ah, era um bom jogo. Na época era o auge, né? Aquilo lá a gente se sentia jogando Fórmula 1, né? Não, era o máximo. Aquilo lá pra mim era... Não ia ter evolução, sabe? Aquilo já era o top da evolução, né? E aí, Líder Samar? Algum outro jogo aí do Atari que você quer complementar? Ou já quer passar pros jogos aí do Super Nintendo, Mega Drive... Cara, não, Burgerman tinha que ter conquista. Nossa. Qual? Burgerman. É. Aquele do carinha da... Que a gente chamava de carinha da meleca, né? É. Puta, verdade, cara. Tinha até esquecido desse jogo, mano. Andar tipo 1 quilômetro com aquele peido voador, manja. Nossa. Boa, você, é, literalmente voava soltando gases. Nossa, cara, faz tempo que eu não jogo isso, meu. Holder! Você carregava a rota, ele ficava segurando o queixo, assim, né, a papada dele. Nossa, velho. Quando ele ficava ali a soltar o famoso peido rasga-cu, ele segurava lá o máximo, ficava fazendo uma careta, e na hora que soltava, saía... Tipo, meu, aquilo lá era um peido atômico, cara. Aquilo lá é pra rasgar tudo, né? Hemorroida para os fracos, né? Nossa, cara. É um jogo muito clássico, muito clássico, muito clássico. Eu não cheguei a jogar tanto, velho, mas... Agora que você falou, lembrei dele, meu. Saudou saudade. Ô, oh, com certeza. Jogo clássico sempre dá saudade. É impossível você não se recordar de um... De uma fase ou de alguma cena que você vivenciou e você, tipo, sente saudade. É inevitável. E quais conquistas, achievements, troféus que vocês classificariam pra esse jogo do Bushman? Melhor meleca tirada à distância? É, essa é uma boa também. Meleca à distância. Use um peido atômico. É, use quanto segurar o peido por mais tempo e soltar... Sei lá, dar maior dano, matar a maior quantidade de inimigos com peido. É, falando. Pô, sim. Lembra que você pegava a capa, né? Que ele ficava com uma capa normal, né? Aquela amarela, e você pegava uma vermelha, né? Que ele ficava super? É, que você entrava tipo no modo super. Imagina você pegar o modo super e disparar tipo uma super rajada, sei lá, de peido, de arroto. Dá pra encaixar muito achievement. Muito achievement. Dá. Bom, falando em modo super, e no Sonic, qual seria o achievement? Vamos lá. Então vamos começar do Sonic do Master System. Primeiro. Nossa, cara. Esse é um clássico. Sonic de Master System. É impossível não lembrar, pra mim é aquela coisa marcante. Eu ganhei aquele, o Master System, o Compact, que é aquele sem fio, teoricamente, né? Que vinha com uma antena, o console era o controle, você encaixava a fita nele, e você tinha duas formas de você jogar. Que uma era, na época, era muito improvável que ia muitas pilhas, aquelas pilhas grandes. Nossa, cara. Elas de parolete. Você tinha que encaixar no videogame, acho que eram, sei lá, eram 6 pilhas, aquelas grandes, ou você ligava um carregador, como se fosse aquele carregador de fonte mesmo, e você ligava no console e jogava com ele sem fio, mas você ficava com o fio do carregador, né? Nossa, cara! Clássico! E ele, o meu não veio com o Alex Kidd, mas ele veio com o Sonic. E nossa, meu, como eu joguei Sonic. Joguei, tipo, terminava assim, e nessa época não tinha save, não tinha nada. Quando você pegava, não, vou jogar Sonic, você pegava e jogava, se tinha que jogar, ou jogou até uma parte, cansou, desligou, pra depois começar, ou jogava até terminar. É bem por aí mesmo. É, nessa época do Master não tinha save, não tinha um point... Que marcava lá pra você um checkpoint, não tinha nada. Era jogar e era muito. Esse Sonic pra mim eu fiquei muito marcando. Na hora que eu enfrentei o Robotnik, que todos os inimigos na primeira fase você vai lá, você dá um pulo, você mata, certo? Uhum. É. Chega no Robotnik, meu, eu pulei nele, nada, e mudou a musiquinha. Puta que pariu, quem que é esse cara? Pô, puta, ele é chefe. E pulava e não nada. Tinha que dar lá, caramba. Pulando a cabeça dele e nada. Tem que dar 8 golpes, né? Então, é por isso que eu falo que antigamente os videogames eram muito mais difíceis, né? Aquela época era a época de ouro, cara. É, só rolando e pá, não, tinha que fazer. Do começo ao fim, sem errar. Sim. Deu errado, morreu. É, começa de novo. Do começo, não tem checkpoint, não. Não, e não tem. E naquela época era marcado. Qualquer jogo que você pegava dos antigos, você tinha aquela. Você ficava naquela esperança. Meu, tem que achar uma vida, eu preciso achar uma vida, eu tenho que juntar a maior vida possível, que eu sei que determinada hora do jogo eu vou precisar, mas daí se você já conhecia aquele jogo, você falava, não, eu tenho que juntar tantas vidas, porque ali eu acho que eu vou perder umas duas, três. Era embaçado. Era, ali é... Foi ali que você começou a sua doutrina gamer. Não tinha jeito. É, doutrinando gamer. Já que vocês falaram do Sonic the Hedgehog, do 1, um achievement que eu acho bem propício pra Sonic seria, com certeza, que é o que já tem, né, no Sonic Generator, é o que? Você pegar e terminar a fase em um determinado tempo. Ó, no caso do Sonic, o Sonic 1 tem no PS3, né? Sim, uma das conquistas dele é você terminar a primeira fase em 40 segundos. Em 35 segundos, desculpa. 35? Essa aí já é. Tem que ir, tipo, você não pode esbarrar em nenhum local. Você tem que dar aqueles pulos precisos. Eu não sei se você chegou a jogar o Generator, o novo que saiu pra PS3, Xbox, PC. Não, ainda não joguei. Tem uma conquista nele que você tem que terminar a primeira fase com o Sonic magrinho em um minuto. Nossa. Meu, é assim, você tem que pegar todos os atalhos. E vai que vai, cara. Teve um cara, um vídeo na net que terminou em 36 segundos. Eu falei, meu, ele é um ninja nesse jogo. Com certeza, o cara foi, tipo, saltitano, né? É. E outra, você falou de Sonic, você esqueceu do mais clássico, cara. Qual? Como que você põe um achievement que é pegue todas as esmeraldas? Ah, sim, todas as esmeraldas do caos, tem que pegar. Tem que pegar, com certeza. Senão não é Sonic. Senão não é Sonic. E ainda, o que, que você poderia estar embutindo aí, o quê? Que o, se eu não me engano, o Sonic lá, o que a gente chamava que era Sonic Dourado, né, o Super Sonic, foi introduzido pra você conseguir jogar com ele, foi no Sonic 2, né? Foi. Você jogava mesmo, ele virava o Super Sonic e tocava aquela musiquinha empolgante e tal. É. E no Sonic 1, se caso você pegasse todas as esmeraldas, você poderia jogar um estágio secreto, um estágio bônus, pra você jogar com o Sonic Dourado, cara. Ia ser tinha muito isso? Bom. Não tinha. Ah, bom, mas velho, eu terminei, caso... Eu terminei pegando todas as esmeraldas e não aconteceu isso, falei, onde você viu isso, cara? Nossa, agora a cabeça, a cabeça do líder Samar explodiu agora, ele quase teve um infarto. Não, cara, é um sufoco pegar todas as esmeraldas, você é doido, sim, velho? Principalmente porque no Sonic 1, você tem que pegar as esmeraldas e naquele... Pra quem já jogou e já pegou, sabe como que é um sufoco. Você vai jogando num stage, que você passa num checkpoint, ele vai ficar com umas estrelinhas contornando ele, igual um todo Sonic. Você entra no stage bônus pra pegar a Esmeralda do Caos, e a tela vai girando, e aquela musiquinha alegre e feliz. Não, você confundiu. No primeiro, você tinha que fazer não sei quantos pontos, ou chegar com 100 argolas, e apareceu um argolão no final. Aí você tinha que pular dentro. Ah, tá certo, tá certo. Esse, essa historinha do postezinho cheio de estrelinhas começou no 2. É no 2, né? Ah, e tinha aquele bônus xarope que você tinha que pegar moeda e o Tails sempre te atrapalhava. Nossa. Essa aí mesmo. Nossa. E aquele gráfico, né, nossa senhora, que era... Você não conseguia diferir quando tava vindo argola, quando tava vindo bomba, era muito complicado. Era tenso, cara. Sim. Então e no Sonic... E ainda tinha o Tails pra te atrapalhar. Ele só atrapalhava, né? Ele ia pegar argola, ele misturava argola com bomba, já ficava pra trás, era uma beleza. Então do Sonic 1 seria o achievement clássico aí de você pegar todas as esmeraldas do caos, de você terminar a fase... em um menor tempo aí possível, né, que seja possível você terminar, e algum outro achievement aí pra gente fechar, qual que seria pra Sonic? Juntar 1000 argolas, sei lá. 1000 argolas? Sim. E, tipo, dentro da mesma, vai, do mesmo território, vai, das duas fases do... em cada... porque cada fase no Sonic, ele divide em dois estágios, né? Então, na Green Hill Zone, tipo, Green Hill Zone 1... e Green Hill Zone 2, você juntar, tipo, 1000 argolas. Mas no caso, no Sonic 1 tem esse achievement, só que não é 1000, são 100 só. Ah, sim. É, que acho que no Sonic 1 são poucas argolas, né? Não é aquele absurdo de argola. É, acho que tem uns 200 por fase, olha lá. É, no máximo, né? Dependendo, se não tiver algum glitch aí com argolas escondidas em algum lugar, que não dá pra chegar normalmente, né? Que nem, ó, eu tô dando uma olhada aqui nos troféus que eu não cheguei a jogar todos, né? Tem o troféu de você terminar em menos de 40 minutos, tem o troféu pra você terminar o jogo, tem pra você pegar todas as esmeraldas, e lógico, terminar sem morrer. Ah! Pô, é difícil, cara, terminar o Sonic 1 sem perder nenhuma vida? Só aquela fase do labirinto já é um comedor de vida? Nossa, cara, realmente, não é uma coisa fácil, nem um pouco fácil. Não mesmo. Se fosse fácil, o Sonic teria saído ano passado. Seria dessa geração, né? É. Nossa. Ah, já que vocês tocaram no assunto aí de coisa fácil, me lembrou, me remeteu a um jogo que não tinha nada de fácil. Street of Rage. Nossa, adorava, cara. Como eu jogava isso? Street of Rage, cara. Nossa. Pra quem não se recorda ou não é daquela época, Street of Rage era tipo o que hoje nós podemos comprar com qual jogo? Um jogo cara, bem parecido. Hoje é difícil ter, velho. Que beat'em up. Vamos ver. É que eu não sei. Dificilmente alguém jogou Final Fight também, né? Final Fight já... Não, é mais ou menos dessa época também. Que é tudo... os primeiros, os beat'em ups, eles saíram naquela época. Que era o quê? Os clássicos Street of Rage, o Final Fighter e o Cadillac and Dinosaurs. Esses daí eram jogos muito difíceis. Também tinham os lendários, né? Dungeons Dragon. Sim, Double Dragon. O Battletoad. Battletoads, Golden Axe. Sim, eram só os clássicos, cara. Nossa, o cara jogava muito esses aí, velho. Era muito bom, velho. Sim, e o Street of Rage, cara, é uma coisa assim, uma particularidade. Ele saiu, a SEGA lançou ele, acho que foi em quando? Em 91, né, se eu não me engano. É bem antigo, é 91, se eu não me engano. E o que era legal era que vocês que jogaram ou que podem ter oportunidade aí, coloca no YouTube aí, vocês vão ver que você tá jogando, tal, você tá batendo nos personagens e o Strider ou a ajuda que você utiliza nesse jogo é um carro de polícia. Vem um carro de polícia, o cara do lado de fora, assim, da viatura, com um lança-míssel, ele dispara pro ar e cai um monte de... uma chuva de chamas aí, explode tudo e derrota todos os inimigos. Tinha dois, tinha a bazuca e a metralhadora. Eu gostava de jogar com o segundo player só pra usar a metralhadora. A metralhadora? Era clássico. E tinha um esquema que eu fui descobrir bem depois. Se você terminasse a fase sem usar o carro, você ganhava mais ponto, meu. Porque com certeza nada mais justo. Porque essa ajuda é aquela coisa. Meu Deus, não sei o que fazer, tem muito inimigo. O que eu faço? Ajuda. Você nem pensava. E geralmente você acionava sem querer quando você não precisava. Você acabou de derrotar todos os inimigos, você aperta e vem ajuda. Então, esse aí, pra mim, seria um achievement. Você chamar a ajuda, né? Que é o carro pra disparar ou a metralhadora ou o míssil quando não tiver nenhum inimigo na tela. Um achievement, sei lá, tipo, I never lose. Forever alone. Forever alone. Porra. Fechou. Esse seria o achievement principal. Então, você chamar ajuda no Street of Rage com nenhum inimigo na tela seria o Forever Alone. Ia valer 50 pontos. Com certeza, 50 pontos nas conquistas pra Xbox. E qual que é o equivalente, líder Samar, de troféu? Próximo, qual o troféu? O próximo troféuzinho. Uns 500, 600 pontinhos aí, quem sabe. então é isso aí, meu. Nossa, agora... Você falou disso, eu lembrei de um jogo muito clássico, cara. Uau. Quem lembra do Yuichi Jin? Nossa, aquele da minhoca espacial, né? Nossa, cara, esse daria um monte de achievement. Sim, nossa. Qual que era? Você tinha que enfrentar aquele cachorro, lembra aquele cachorro que você ia... Nossa, você tinha que... Ele erguia o próprio quadril, assim, pra desviar do cachorro. Ele tava andando na cordinha, assim, ele se erguia. Né? E aqueles corvos? Eu não aguentava aqueles corvos. Verdade, cara. Tinha os corvos, tinha o cachorro, o que mais tinha? Eu lembro na segunda fase que tinha os tiozinhos da maleta, cara, que tirava papel em cima de você. Nossa, eles vinham jogando... Fora a música, que era muito animal, velho. Sim, a trilha sonora de Earthbound Jim é muito boa. De todos os Earthbound Jims, a trilha sonora é muito boa. Então, qual que seria um achievement pra Earthbound Jim? Matar o tiozinho da pasta lá, que joga os documentos, você só com a minhocada lá. Só com a chicotada. Então seria o quê? Sei lá, tipo... Vamos ver, um achievement rei do gado. Pronto. Rei do gado. Boa. Achievement rei do gado, cara. Ou tem também um que faça todos os finais. Porque tem, se eu não me engano, tem dois ou três finais esse jogo. Nossa, agora eu não vou lembrar. Eu lembro que se você... Eu não sei se você lembra, lógico que você vai lembrar. Do bônus da galinha. Lembro. Eu sei que se você ganhasse todos, você fazia o melhor final. Se você perdesse um ou perdesse todos, você fazia o pior. Nossa. E ó, e pra você ver como que a gente não tá falando que os jogos eram mais difíceis ou que era mais complicado jogar naquela época do que os jogos atuais. Meu, pra você programar, vai, pra um... Quando acho que saiu o Earthbound Jim? Não lembro exatamente o ano, mas não é um jogo recente, né? Lembrei? E pra você colocar dois finais, ou dois ou três finais diferentes de um cartucho, é uma coisa assim, não era fácil. Cara, Chrono Trigger tinha 14, velho. Ou 13. Eram mais de 10. É, e é outro que merece troféu. Com certeza. Então vamos lá, do Earthbound Jim, alguém sugere outro achievement além do Rei do Gado? Ah, tinha que matar os inimigos. Matar com os inimigos com pelo menos uma arma diferente. É, utilizar todas as armas do jogo, vai. É. Matar um inimigo. Matar, por exemplo, dos corvos. Matar os. Pelo menos, vai. Um corvo, vai. Uma espécie lá que são os inimigos, são os corvos. Com todas as armas do jogo. É, no caso, que na primeira parte, na primeira fase, você só pega uma arma. Isso, aí, que é aquela a pistolinha de plasma, né? É. Então, você tinha que matar ele com chicotada, com a metralhadora e com plasma, cara. Isso. E assim, é um achievement muito bom. Sim, então seria utilizar na mesma fase, vai, matar os inimigos com todas as armas disponíveis aí no momento. Ali, ou né? Talvez achar todas as fases bônus, não sei se você lembra das privadas. Sim, que é a fase das privadas que você tem aqueles desafios, né? Que você tem que mover lá a geladeira e usar ela como trampolim. Pra jogar, né? A vaca longe. E eu não sei se você prestou atenção, a vaca passava no fundo da fase, cara. Passava, ela ficava tipo passeando, né? No fundo. Muito engraçado, velho. Então beleza, então são esses os do Earthbound Jim. Algum outro jogo aí? Enfim, deixa eu falar um achievement. E aí vocês têm que adivinhar de que jogo que é, beleza? Falem. Se congelar você mesmo. Mortal Kombat. Nossa, boa. Então vamos pra jogo de luta, jogo de sangue. Mortal Kombat. Mortal Kombat tinha um glitch no 1. Se você ficasse com essa graça de congelar direto, você travava a máquina de fliperama. Sim. De ficar se congelando. Porque travava. Pareça, cara, era muito engraçado. Nossa, e pior que assim, era uma coisa que... Não sei se eu acredito que foi algo de propósito, porque... Tudo bem, você usa o comando lá do Sub-Zero de congelar. Ele congela o personagem. Dava muito bem pra você fazer o quê? Se o personagem congelado usar magia, tipo... Bater a magia que congela, nada acontece. Certo? Não dava pra fazer isso? Não, ou tipo, a magia passa direto, qualquer coisa. Ou tipo, você solta a magia de novo, o cara, tipo, descongela. Dá pra ele fazer qualquer coisa. Isso, certeza que foi de propósito. Todo mundo que já jogou com Sub-Zero, congela o cara, chega lá, o que será que acontece se eu jogar de novo? A magia vai, bate, volta, você congela. Tá mandando igual louco a magia de congelar. Aí congela o cara, já vai outro... Congela. Daí se solta duas, né, na sequência. Nossa. Era engraçado quando trombava com o arpão do Scorpion. O Scorpion ficava, tipo, parecia que ele tava jogando um dardo, né? Ficava travado. Era engraçado, cara. Não, e lembrar, meu, no Mortal Kombat 1, tipo, aquele arpão do Scorpion, ele surgia do nada. E na época a gente não conseguia diferenciar Ah, aquilo lá é aquele, uma kunai, tipo, coitado, era um arpão, era com uma lança, qualquer coisa. O pior é que se você reparar, cara, não sai da mão dele, parece que sai do vento, velho. Sai, não, ele sai da tela, ele vem do fundo da tela, você vê, se você pausava, você via que aquela cordinha vinha do nada, assim, sabe? Tipo, venha! É, bem por aí mesmo. É, tipo, nossa! Meu Deus, um achievement pra quando você usar o poder do Scorpion. Não tem quem lembra aí de Cavaleiros, assistiu na época, o golpe da China é Venha Cobra, certo? Uhum. E o achievement pro Scorpion seria Venha Corda. Pronto. Esse seria um achievement também. Ah, não precisa nem falar aqui qual é a platina, né? Eu preciso falar mesmo? Vai, fala, tem as Reptile, cara. Nossa, sim. Ou pra se quem... não, eu posso aparecer a bruxa. Não vale o Papai Noel, tem que ser a bruxa. Tem que ser a bruxa, né? Na lua. É, quando você... Tipo, eu, primeira vez que eu joguei Mortal Kombat, foi no interior. Eu cheguei lá, tinha a casa de flipper ainda, né? Que a gente chamava de flipper. Eu olhei assim, caramba. E eu vi que tinha um cara jogando. Tipo, o cara já era bem velho, eu tinha 7 anos. Ele jogando e eu vi o cara jogando com o Liu Kang. E eu olhei assim e falei... Que ele tinha calça preta, sem camisa, eu olhei e falei, meu Deus, saiu tipo o jogo do Bruce Lee, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso jogar, tipo, eu, o cara terminou de jogar, eu fui lá e escolhi, e lá eu falei, nossa, que jogo da hora, eu, tipo, eu perdi os dois rounds, assim, sabe? Fui pra Sony ainda e tomei fatality, cara, eu tomei aquele fatality do beijo, cara, foi tão realista que você perde a noção, você fala, meu, o que foi isso, tipo... A mina me mandou um beijo e eu peguei fogo. Não, Mortal Kombat eu joguei no Mega de primeira, mas eu gostava da versão de fliperama, cara. Pelo menos pra mim era mais realista, cara. O gráfico era muito... Pra quem nunca jogou, coloca aí os vídeos aí. Vou tentar localizar os vídeos e colocar no post também. O gráfico é muito real. Não, eu ia falar que, pra quem não sabe, né, o Mortal Kombat sempre foi gravado com atores reais, né? Sim, eles faziam a captura de movimento, né? Tirava toda. Tinha que ficar fotografando os caras naquela época. Era bem. Era o início lá do motion capture, né? Que hoje em dia você vai lá, você faz o. Você coloca aqueles pontos que são sensores, né? No corpo de quem que você quer tirar. Fazer a modelagem. A pessoa vai fazendo os movimentos e a câmera ela filma e através desses sensores ela capta o movimento e faz toda. A captura, né? Uhum. Então, naquela época era foto, tinha que tirar foto. Ah, fica assim com a mão dessa maneira, daí filma. Ah, então vamos filmar assim, dá um soco, dá outro soco, dá um gancho. Tinha que filmar e fazer todo esse trabalho de coletar o vídeo lá, filmar o ator, pra depois passar pro sprite do videogame ou do fliperama, né? Era outros tempos. É, mas desculpa. Outro achievement? Seria liberar o Ermac, né? Nossa, sim, o famoso Error Macro. Ah, mas isso era um glitch, cara. Nem sei como que faz isso. Ah, era randômico. Você ia escolher um dos ninjas, era randômico. É um bug que quando você escolhia o Scorpion, ele vinha como um ninja vermelho em vez de um Scorpion. É, e aparecia lá o Ermac, né? Que era o Error. Isso aí não era um erro quando você fazia o código pra jogar com o Reptile e ele vinha. Mas aí dá pra você congelar aqui no Sub-Zero. Dá pra você fazer os dois, não era? Pelo que eu tô vendo aqui, ele era um bug do jogo mesmo na versão Mortal Kombat 1. E no Mortal Kombat 3 ele virou um personagem mesmo. Sim. Foi, que ele surgiu pela primeira vez, foi no fliperama mesmo. Sim. Que ele dava esse erro... Quando você escolhia o Scorpion, né, um dos ninjas lá, você escolhia, e ele vinha, tipo, no nome do personagem, vinha lá Ermac, que é de uma abreviação de Error Macro, né, que ele, tipo, o erro das cores lá do personagem. E a única diferença dele pro Reptile é que ele era vermelho. Exato, porque ele tinha o golpe do Scorpion e do Sub-Zero. Que era clássico, hein? Sim, e você, com certeza, ele tinha que... Esse achievement aí que o Líder Sama falou, tinha que ter pra você... É, quando você viu a bruxa, tinha que ter tipo um achievement assim, olha a bruxa! Ou arrancar três cabeças com o... Com o Johnny Cage, no Mortal 2. Que era um esqueminha, né? Que você tinha que fazer o Fatality dele, segurar o Select, né? Eu não lembro agora de cabeça. Também não. Você fazia lá, ele dava tipo um gancho e arrancava uma cabeça. Daí lá de novo, dava outro gancho e arrancava outra cabeça do além. E de novo ele dava o gancho e arrancava outra cabeça. E depois ele fazia a comemoração clássica, que é esticar as mãos, pôr o óculos lá e cruzar os braços. Não, no Mortal 1 não era aquele que ele mandava um beijo pro ar? Depois de pôr o óculos? Mas esse de arrancar a cabeça é do 2 mesmo. Não, eu tô falando da comemoração. Ah, o do óculos, é isso, é do primeiro. Não, mas esse negócio de arrancar a cabeça, eu lembro que tinha um glitch muito louco, que você fazia o fatality de arrancar a cabeça e depois dava aquele soco no saco. Aí o cara ficava com a cabeça de volta, velho. Eu consegui fazer isso uma vez só, meu. E foi na versão beta do Mortal 2 pra Super Nintendo. Meu, você jogou o beta do Mortal 2, meu Deus. Eu tenho daqui a ROM ainda, cara. E, tipo, isso, então isso aí é outra achievement, é não perca a cabeça. Então... Essa foi boa, cara. Não perca a cabeça. Mortal Kombat. Mas, meu, Mortal Kombat tá muito achievement, hein? É, falando de jogo de luta, também tem Street Fighter, né? Ah, então, da Hadouken Ryuma. É um achievement. Você... Com certeza. Esse é o primeiro. Travar o carro. Quem já conseguiu fazer aquele glitch de travar o carro? Parecia que o carro tava ligado. Eu nunca consegui. Eu consegui fazer uma vez com o Blanca, cara. Você ficou no choquinho grudado, né? Aí travou, meu. Isso tava no fliperama, cara. Eu fiquei puto que eu perdi a ficha, velho. Sacanagem isso, cara. Perdi a ficha nesse glitch, mano. Eu nem sabia. Tava numa boa jogando, cara. Não, é complicado. É muito difícil, como diz o poeta. Dá pra fazer, então, esse aí dos bonus stages, né? Na hora que você fazer um... É que na época não dava pra fazer muitos combos, né? Mas tinha o combo clássico que você fazia com o Ryu, né? Você ia pra frente, ficava dando aquele chutinho rasteiro, né? Rasteiro, rasteiro, rasteiro. Daí o cara ia ficar uma hora, ficar às 11. Você pulava, dava voadora, dava rasteiro e dava Hadouken. Nossa, cara, eu fazia com quem, velho? Era voadora, aí você dava um soco e um chore. Era tontear na hora. Já era, não tinha jeito. E ainda se o cara caísse grudado na parede, você dava o famoso Tatatugen, né? Tatatugen! Que é uma coisa engraçada, né, cara? Ninguém, acho que ninguém entendia que ele falava Tatsumaku sem Pukiako. Eu fui descobrir isso quando eu comprei uma Ação Games e tinha o nome do golpe. Eu falei, é isso que ele fala? E tinha lá o do Shoryuken lá, mas estavam os nomes em inglês, né? Que tava lá, tipo, Dragon Punch. E tinha alguns que estavam lá, o Tatsumaku Kukiaku Sepa. Tinha todos os especiais, tinha tudo explicando. Ah, esse golpe é assim. E o famoso Tiger Robocop. Nossa senhora. Todo mundo, né? Tiger Robocop. Nossa, meu. Ratatatugen. Vou de táxi. O da Chun-Li, eu entendi isso, cara. O Guile falava Alex Fu. Que a gente falava que era alguma coisa referente a Alex Kidd, né? Nossa, é verdade, cara. Ah, o Zangief eu achava embaçado, cara. Que ele dava uma voadora e já te agarrava no ar, cara. Não... Agora vê se você conseguia fazer isso. Eu nunca consegui fazer isso, cara. Não. Outro achievement, é impossível. É impossível você enfrentar o Zangief e você não tomar pilão, é impossível. Ah, cara, eu já consegui várias vezes isso, velho. Ah, não. Mas o que eu achava embaçado é você dar uma voadora, ele te pegar no ar e dar o pilão, cara. Esse achievement eu acho que eu não ia conseguir fazer, não. Aí tinha um boiolão do Vega também. Tinha que subir na grade, mano. Que achievement? Suba na grade. Subindo pelas paredes. Ou e do Zangief seria o famoso o pilão, né? O Activement seria Zangief Jr., cara. Hoje em dia, com certeza, tem que sair com o Zangief Jr. lá. E mostrar o rosto dele assim embaixo, né? Rapidinho, né? Aquela piscadela básica. Nossa, essa é engraçada, velho. Primeiro pilão que você fizesse no Street Fighter, você ia ganhar o Activement Zangief Kid. Boa, Baskins. Boa, Zangief Kid. E tem que ter o rosto lá do Zangief Kid. Tem que ter o rosto herói, dele. O herói, cara, o herói, mano. Nossa, Hero. Virou Hero já, mano. Street Fighter. Vamos lá, vamos pular de Street Fighter. Vamos pra qual jogo? Chrono Trigger? Ah, Chrono Trigger. Puta, mano. Daí você já, que é demais, né, mano? Dá pra fazer a gente falar a noite inteira ainda de achievement de Chrono Trigger, mano. É, fora as trocentagens de finais que tinha, que acho que todo mundo tenta fazer um monte, né? Eu tentei fazer de tudo naquele jogo. Eu consegui, acho que assim, ó, 100 revistas, uns 3 finais diferentes. Um dos finais, que é o mais... pode ser... alguns achar que não é, mas é. É você enfrentar o Lavos e perder pro Lavos. Esse é um final. Mas isso aí só depois de você terminar uma vez. Isso, tem que terminar uma vez. Daí a segunda vez... mas ele é um dos finais. Tem gente que não sabe. Ele é um dos finais. Tem um que eu fiz que eu tinha... não sei se você chegou... se vocês lembram daquela Super Game Power Pocket. Lembro. Eu comprei a do Chrono Trigger na época, né? Aí tal, aí lá ensina como fazer alguns finais. Tinha um, velho, que eu dei muita risada, que era tipo os personagens do jogo com uma máscara dos produtores do jogo. Eu comecei a dar risada porque era muito mal feito, cara. Você enxergava direito o rosto, velho. Era muito estranho. Tinha um que era engraçado também, que era você transformar os caras. Você tinha que terminar com a. É Ayla, né? O nome dela? Isso, a das cavernas. É, né? logo que você pegasse essa, tinha que terminar o jogo. Aí todo mundo vê o dinossauro, meu. Sim. Era engraçado, cara. Ó, um achievement pra Chrono Trigger que eu posso imaginar é assim, você enfrentar o gato e derrotar ele. Gato é aquele robô que a Luca construiu na Feira do Milênio. Aquele gato era foda. Sim, tem que ser o achievement e vou cantar pra você. Pronto. Vem, ó meu bem, não chores não, vou cantar pra você. É, outro que tinha que é aquele lá que, é, do Magos, a hora que você pegava ele. O Mago do Tempo. Ah, é um achievement quando você pega o Mago. Time Wizard. Porque, eu não sei se você sabe, mas tem a opção de você não pegar ele, né? Tem. Você, ou você, na montanha lá, antes de você sair daquele ano pré-histórico, ele vem pra você e vai te perguntar se você quer... aceita que ele entre pro grupo. Se você colocar que sim, beleza, ele entra pro seu grupo. Caso contrário, enfrenta ele. É. E você derrota ele e acabou. Não, mas eu lembro que você enfrentava ele uma vez antes de ele entrar pro seu grupo. Você era obrigado a enfrentar ele uma vez, não era? Num tempo antigo? Isso. É, você enfrenta em 600. Você enfrenta ele com o sapo, né? O sapo. Que é a vingança dele. Isso, a vingança. Aí, um activate, a vingança. A vingança. Vingança nunca é plena. Matar alma e envenena. Sapinho gostava do Frog. Achava ele mó barato. Eu gostava da música de abertura do jogo. Nossa senhora. Essa música é muito empolgante. Eu também queria falar de um jogo. Ele já não era dos 16, né? Mas ele é antigo. E merecia uma pinca de troféu também. Quem nunca jogou aquele Castlevania Symphony of the Night? Nossa, esse sim. Tinha como era? Acho as feras lá que se transformava. Sim, a pegar todas as transformações, né? Que é o lobisomem, o morcego, a névoa e o que mais? Nossa, eu não lembro. Quem é esse? Era o meu irmão. E tem mais uma aí que eu não vou lembrar. Mas ele tinha, e também assim, ele tinha uma infinidade de armas, certo? Tinha, dá pra você pegar várias espadas, cada uma com um atributo. E dava pra você pegar aquelas habilidades especiais que cada... que você abria lá, batia nos candelabros, eles derrubavam uma habilidade. Por exemplo, a lança. Daí você colocava pra cima e um botão ele jogava a lança. É verdade. Cada um tinha habilidade. Eu lembro agora que você falou daquela transformação, tinha um que não era uma transformação, mas era a espada. Lembra a espada voadora? Nossa, você ativava, né? Que era uma dessas... dessas habilidades aí, que ele ficava a espada girando isso. Assim, em volta. Agora eu lembrei, tinha a fadinha e tinha o demônio. Certo, isso. Eu não lembro, eram 6 ou 7, alguma coisa assim. É, que a fadinha, ela dava algum atributo positivo, né? Eu não lembro. E ela te curava de vez em quando. Curava e o bichinho, ele atacava, né? Ele ia lá e atacava os inimigos. Mas era muito engraçado que dava pra fazer o passe do Mohawk, vocês lembram? Ele ficava de costas e ficava dando aquele apertava o botão que ele fazia um recuo, né, rápido. Deve dar pra você fazer tipo um Moonwalker. O Reversal Dash. Nossa, então, já era. Reversal Dash que seria o Moonwalker, mano. Achievement Unlocked. Um outro achievement podia ser. Termina o jogo sem as armas especiais, cara. Que é uma coisa, assim, foda pra caralho. Só quem é conseguiria fazer isso, porque era difícil. Verdade, cara. Não é fácil, nossa não. Senhora. Pra chegar só naquela parte lá, na library, na biblioteca, já seria tenso ali. Ali é o comecinho do jogo, hein? Pra enfrentar aqueles gnomos lá, que eles vão saltitando. Nossa, aqueles gnomos eram um inferno, cara. Você é doido. O pior era aquele lobo, né? Que seria um grande achievement também, né? Que é tipo, só tem tamanho, né? Porque aquele lobo gigante que ele aparece bem no começo, quando você entra no castelo, você vê aqueles lobos lá, você só dá uma espadada ali. E desaparece. E queima, né? Eu lembro de um. Não sei se você lembra do chefe que controlava a mente do Reacher. Ah, você precisava de um item pra poder enxergar do ele. Do óculos. Você tem que ir lá, descer lá pra um andar inferior do castelo, falar com a Maria. Você pega o óculos lá que você equipa. E se você não equipar, não adianta. Você tem que pegar o item com ela, com a Maria, que é um óculos, um binóculo lá. Você equipa, volta lá pra enfrentar o Richard. Aí você consegue enxergar quem tá controlando a mente dele, né? Isso, que é uma orbe verde lá, você destrói dele, o que está acontecendo, não sei o que, fala com você e ele vai sair fora, e você passa da tela ali, continua a tela, vai ter um portal que você vai pro castelo de ponta cabeça, né? Isso. Nossa, cara, esse jogo ia ganhar muito troféu, velho. Nossa senhora. Então, vamos falar de outro jogo aqui, vamos pensar num jogo clássico, dos clássicos. Metal Slug. Nossa, velho. Nossa. Aqueles linhas loirinhas lá. Sim, nossa senhora. Heavy Machine Gun. Nossa. Seria, então, um achievement seria você libertar todos os prisioneiros de guerra ali da fase, né? Com um achievement Freedom. Que aqui ali era difícil. Tinha uns que ficavam em lugares assim, era impossível você chegar até ali sem tomar dano. Era impossível. Não, eu quero ver o cara que vai terminar sem perder nenhuma vida. Com certeza. Ah, a pessoa fala, não, que eu sou ligeiro, mas, meu amigo, quando você pega aquela fase no, acho que era Metal Slug, no primeiro ou é no segundo, que aqui vem aquele puta submarino de guerra, começa a tirar de tudo. Então, como que você vai, não vai morrer ali? Ah, não tem como, né? Eu lembro qual Metal Slug que era, que tinha os alienígenas. Era no primeiro ou no segundo? Que tinha aquelas navezinhas alienígenas. Ah, acho que é no segundo, se eu não me engano. Que o final era uma imitação de Independence Day. Era, então. Dá pra fazer ainda um achievement e fazer que é Viemos em Paz. E aquele que você virava múmia, né? Nossa, ah, cara. Que você virava zumbi, né? Que você virava múmia, virava zumbi. Esse aí acho que engordava. É o terceiro. Já. Que aquele último, um dos últimos saiu. Ah, não, então aquele. Era muito louco, né? Então... Do alienígena é o 2 mesmo. Eu lembro de um desses que você comia as frutas e começava a ficar mó gordão, mano. Aí ficava mais foda, mas você, tipo, sua munição ficava mais embaçada, mas você ficava pesadão. Clássico. É, Metal Slug é um jogo muito clássico. Tem muita diversidade, dá pra você colocar muito achievement, sei lá, tipo, pegar todas as variações de disparo do jogo. Nossa. Pegar o veículo, libertar todos os prisioneiros. Meu, dá pra você libertar esses prisioneiros. Tinha uns escondidos fora da tela que você atirava sem querer e achava. Era, então, esse aí até hoje eu não sei como faz pra libertar. Tinha uns que ficavam em plataformas muito altas. Que conforme você ia subindo, aparecia chegava um tanque ou um jeep atirando e destruía a plataforma e você não conseguia mais subir. É, eles ficavam impossível de alcançar, né? Eu lembro do barco, que você tinha que libertar o do barco e você tinha que descer rapidinho pra pegar, senão não dava tempo. É, acho que era alguma coisa assim de algum... fazer um time certinho pra conseguir alcançar, mas sair de libertar os prisioneiros e tudo mais. E algum jogo de futebol, hein? Quem sabe o International Superstar Soccer Deluxe? Qual o cara aquele que... Era esse ou era o Wing Eleven que tinha o Alejo? Ah, esse aí, o International Superstar Soccer. Nossa, velho. Ele era o Ronaldinho, não era ou não? Não, ele era o craque do time. Eu não lembro em qual... Ele foi feito pra ser qual jogador. Mas ele era um craque do time, Alejo. Branco, né? Nossa senhora... O clássico era narração em português. Do Campeonato Brasileiro. Nossa, era o... Como que era? O Ronaldinho, né? Nossa. Ronaldinho, 96! Nossa senhora, cara do... Sim, que era um português misturado com espanhol, né? Que chute! Perigo! Que chute! Que bomba! Saque do goleiro. Lateral! Escanteio! Escanteio! Falta! Falta! Tiro de canto! Nossa, cara, como... Ripacena! Como... Ribacena, que era substituição. Ribacena. Sim, mas esse jogo, cara, o International Superstar Soccer Deluxe, o melhor achievement de cara seria o do juiz virar cachorro. Nossa. E o glitch de fazer 100 gols? Ia por fora do campo e você entrava no gol, né? E ele ficava contabilizando o máximo de gols ali. Que era 99, né? Que ele marcava. Não lembro quanto que era. Eu não lembro. Placar, mano. Eu lembro do cara que fez esse grit e falou 38 gols. Eu falei, como que ele conseguiu 38 gols? Isso é mentira isso. Aí eu vi o grit. É complicado. Dá pra fazer muitos glits, meu. Mas esse aí do juiz virar cachorro, ele seria pra mim um dos grandes achievements do jogo. Era muito engraçado, cara. Nossa, cachorro no meio do campo. Cachorro no meio do campo. Qual o nome bom pra esse achievement? The Dog. O cão arrependido. Nossa, ah, boa. Nada. Who let the dogs out? Nossa, e tem que tocar a musiquinha. Tinha que tocar a musiquinha. Who let the dogs out? Se não cantasse a musiquinha, não ia ser um achievement completo. Bem, como nós temos... muitos ainda jogos clássicos pra falar pra vocês, e estamos ficando meio que, tipo, sem tempo, o que, que vocês acham de deixar isso pra uma parte 2? Ah, boa! Bom, então a parte 2 a gente vai estar trazendo outros achievements, a gente vai fazer uma relação aqui dos achievements e colocar no post pra vocês. Então é isso, a gente vai deixar pra parte B desse... cast sobre os achievements nos jogos antigos e nos vemos semana que vem. Isso mesmo, semana que vem tem mais. Tem mais e até mais. Diga tchau, Nando. Tchau. Era tchau, tchau Nando. esses caras que nunca assistiram a Tiny Toons, meu. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Beleza. Então, beleza? Falou.